esquecer de tudo e desistir. Mais uma vez vamos conversar, e por mais que o tempo passe, só quero te reconquistar. Tentei, eu também tentei. Mas um dia eu sei que posso ser como você sempre quis. Me abraça, me beija, me faz acreditar que não vai me deixar. Me abraça, não deixa meu coração sofrer. Reconquistar, tentei. E não deu. Mas um dia eu sei que posso ser como você sempre quis. Me abraça, me abraça, me beija, me faz acreditar que não vai me deixar. Me abraça, não deixa meu coração sofrer por só pensar em ti. Perder.